pipa cortou, passaram cerol, passaram cerol. E o sangue pingou, passaram cerol, passaram cerol. Se o braço sangrou, minha senhora, se a roupa rasgou e o peito ficou de fora. Pipa cortou, passaram sarol, passaram sarol. E o sangue pingou, passaram sarol, passaram sarol. Se o braço sangrou, minha senhora, se a roupa rasgou e o peito ficou de fora. Você deve se mandar pro hospital pra estancar. E conter o sangramento que ficou exposto. Pipa cortou, passaram sarol, passaram sarol. E o sangue pingou, passaram sarol, passaram sarol. Se o braço sangrou, minha senhora, se a roupa rasgou e o peito ficou de fora. Pipa cortou, passaram sarol, passaram sarol. E o sangue pingou, passaram sarol, passaram sarol. Se o braço sangrou, minha